Sejam bem-vindos ao podcast dos créditos finais. Eu me chamo John, e se Planeta dos Macacos não ganhar, eu vou cometer um crime de ódio. E aí, aqui é o Arthur, e eu também não vou ver metade desses filmes. Eu sou o Jabs, pra apostar você não precisa conhecer. Olha só, estamos aqui novamente, mas esse não é um podcast da cronologia, esse é um podcast especial pra gente fazer as apostas do Oscar. Nós vamos comentar sobre os filmes que estão concorrendo e, pra nossa opinião, sem saber de nada, quem vai ganhar, porque como o Jobs disse, você não precisa saber nada para apostar, então sente-se e prepare-se para escutar. Pois bem, pessoal, antes de a gente começar, deixa eu novamente explicar que esse não é um programa da cronologia. Então, esse não vai ser o podcast 7. Esse vai ser o podcast 6,5. A gente só vai dar uma comentada sobre os filmes que estão sendo indicados. E depois, quando o Oscar sair, nós vamos refazer o podcast, mas agora sobre quem acertou mais. E a gente fez uma aposta aqui de que quem acertar mais vai apresentar o podcast em meu lugar. A não ser que eu ganhe e eu continue aqui, porque quem manda aqui sou eu. Beleza? Mano, eu já nasci pra comandar isso aqui, João. Você é louco. Mano, já passa isso daí pra mim que eu vou ganhar essa bagarra. Não vai, não. Tanto que nesse podcast a gente não tem leitura de comentários. Você vai ouvir a leitura de comentários do episódio 6 no episódio 7. É isso aí, galera. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui com o melhor trilha sonora original. E vamos aos indicados. Dunkirk, de Hans Zimmer. Trama Fantasma, de Johnny Greenwood. É Greenwood? Sei lá. A Forma da Água, de Alexandre Desplat. Star Wars, Os Últimos Jedi, de John Williams. E Três Anúncios para o Crime, de Carter Burrell. Vamos lá, então. Quem vocês acham que vai ganhar? É complicado, né? Porque, tipo, a gente meio que não viu nenhum, né? Eu vi. Calma, o Star Wars já passou, né? Dunkirk eu também vi. Ah, Dunkirk. Mano, vai ser Star Wars, foda-se. Star Wars é foda, Star Wars, vai. Star Wars, uhul. John Williams tem muito Oscar, então eu acho que Três Anúncios para um Filme de Carter Burrell ganha. É o quê? Três Anúncios para um Filme... Errou feio, errou rude. Três Anúncios para o Crime, né? Interessante. Pois eu também concordo com o Jobs. John Williams tem bastante. Dunkirk de Hans Zimmer é lindo, mas Interestelar é melhor. Mas eu vou realmente, cara... Eu vou de A Forma da Água, de Alexandre Desplat. Eu acho que esse filme, ele não tá concorrendo a 13 Oscars à toa. Eu acho que melhor trilha sonora é dele. Então, é certo. The Oscar goes to... Sr. Valdemar. Galera, vamos agora pra melhor montagem. A gente tem 5 filmes indicados nessa categoria. O primeiro é Em Ritmo de Fuga, Dunkirk, Aitonia, A Forma da Água... Três Anúncios para um Crime. Minha aposta, eu não entendo nada de montagem, não entendo nada de técnica de cinema, então eu vou de Forma da Água. Olha só, o cara tá apostando uma coisa interessante, A Forma da Água parece realmente ter uma montagem legal. E cara, eu vou apostar em Baby Driver e Ritmo de Fuga, porque eu acho que esse filme ele tem umas... Assim, eu também não entendo nada de montagem, que é tipo, sabe, galera chutando aqui muito à toa. Mas, cara, eu chuto Baby Driver, ele tem, ele nesses quesitos técnicos, esse filme manda muito bem. Então, eu acredito que melhor montagem vai pra ele. Parceiro, sabe o que vai ser? Dunkirk, e é isso mesmo, vai ser o Dunkirk que vai ganhar esse daí. É isso aí. Eu não tenho motivo nenhum, mas vai ser esse aí. The Oscar goes to... Sr. Valdemar. Agora a gente vai falar do melhor design de produção. Temos 5 indicados. Quem será que são? Exatamente, ó. Começando aí com o inesperado, né? A Bela e a Fera. Blade Runner 2049. É. Destino de uma Nação. Dunkirk. E A Forma da Água. A Forma da Água e Dunkirk estão concorrentes, hein? É louco. Bem, na minha opinião, o melhor design de produção... Vou pôr na Bela e a Fera, porque é a Bela e a Fera, é isso aí, cara. Eles vão ganhar pelo menos um Oscar, porque sim. É justo. Bem, eu vou chutar aqui Na verdade, eu não vou chutar, porque essa aqui é certeira. Melhor design de produção, A Forma da Água, porque Jobs falou que aquele peixinho não é CGI, ou seja, efeito prático na veia, design ali, fizeram até ter feito aquela roupa inteira. Então, pra mim, melhor design de produção, A Forma da Água. Pra mim também, A Forma da Água, o cara grava embaixo da água com a roupa de peixe, e pra mim, o cara que faz isso merece o Oscar. Então, o design de produção vai pra Forma da Água. The Oscar goes to... Sou a Valdemar. Bem, chegamos a melhores efeitos visuais. E ao que parece, também tem 5 indicados. Esse ano a academia foi um pouco mais rigorosa. Mas vamos aqui então aos indicados. Blade Runner 2049, Guardiões da Galáxia Volume 2, Kong, A Ilha da Caveira, Star Wars, Os Últimos Jedi e Planeta dos Macacos da Guerra. Bom, eu já digo, já falei na minha entrada quem vai ganhar. É Planeta dos Macacos, venha pro bonde, venha pra galera. Planeta dos Macacos vai ganhar desde 2011, Planeta dos Macacos A Origem, eles estão devendo um Oscar. E esse ano, que é certo, vai ganhar. E não tem outro, porque Star Wars já ganhou, Kong é a mesma coisa que Planeta dos Macacos, Guardiões da Galáxia foi legal, mas, bem, não acho que ganha. Blade Runner 2049 é lindo, mas eu também não acho que ganha, então vai ficar com Planeta dos Macacos. E se não ganhar, eu vou cometer um crime de ódio. É isso. Eu acho que efeitos visuais está indo para Blade Runner. Os caras têm todo o cuidado de criar o cenário, de pegar ângulos legais e também ter toda a parada do cyberpunk que eu acho massa. Então, efeitos visuais, Blade Runner 2049. Cara, eu achei que fosse óbvio. Eu achei que os três iam falar a mesma coisa. Mas vocês, pelo visto, são mais burros do que eu pensei. Cara, Star Wars... Cara, o cara quer pagar estrelinha então, ai ai. Mano, Star Wars. Hã? Star Wars, simples. Efeitos especiais. Star Wars não vai ganhar. E não vai ganhar, eu vou dizer porque. Star Wars já ganhou, mano, uma vez. E se daí... tivesse ganhado, tinha ganhado no episódio 7, cara. Cara, efeitos especiais, Star Wars é isso, cara. Light and Magic. A ideia dos efeitos visuais não é o quanto ele é bonito, mas sim o quanto ele pode mudar a história do cinema. Star Wars já fez isso, mas fez isso em 74. Pra mim, Planeta dos Macacos mostrou que um ator, ele não precisa mostrar o rosto dele pra atuar. Ele pode ser muito bem atuando com uma, vamos dizer assim, uma roupa de macaco por cima. É Planeta dos Macacos, tamo junto. Eu sei que tem uma galera que vota em Planeta dos Macacos. Eu tô com vocês. O Oscar é certo. Para de ser paitola, mano. Vai ser Star Wars. É isso, mano. Star Wars é Star Wars. Planeta dos Macacos tá em nível muito alto mesmo, porque... parece de verdade, velho. Os caras trabalharam muito pra deixar os macacão muito parecido com o real. A neve caindo em cima do pelo do macaco, velho. Tá absurdo. Não, é sensacional, assim. E eu concordo com o Jobs também, porque Blade Runner 2049 também tem uns efeitos especiais fantásticos. Mas eu acredito que... eu não sei porquê, mas... tão devendo o Planeta dos Macacos, cara. Desde A Origem, que foi sensacional. Aí veio o confronto, todo mundo esperando e não veio. Eu acho que agora vai. E se não vir, Oscar, você já sabe pra onde é que você tem que tomar. É isso aí. The Oscar goes to... Sou a Valdemar. Vamos pra melhor edição de som. Os filmes indicados são Em Ritmo de Fuga, Blade Runner 2049, Dunkirk, A Forma da Água e Star Wars, Os Últimos Jedi. Na minha opinião, quem ganha essa é Em Ritmo de Fuga. A batida, velho, segue o filme e não tem como comparar com o resto, não. É uma aposta interessante. Eu achei também, de início eu também pensei que Em Ritmo de Fuga ganharia. Mas, cara, Dunkirk é edição de som, é Dunkirk. Assim, tudo... porque... o filme, ele é todo bem trabalhado. Ele não tem uma história impressionante, afinal é baseado em fatos reais, e é uma história impressionante, porque eles conseguiram tirar todas aquelas pessoas na praia, mas os detalhes que ele faz no filme, as coisas que ele deixa nas entrelinhas, é o que faz o filme ser fantástico. Nolan conseguiu de novo, esse filho da mãe conseguiu de novo, então eu vou de Dunkirk, edição de som é Dunkirk. Tá bom, olha, eu vou colocar A Forma da Água, porque eu não tenho ideia, e é isso aí, A Forma da Água. Mano, se eu ganhar essa parada, eu vou rir demais. Porque eu tô cagando, mano. Vocês estão fazendo toda uma análise. O bagulho é louco aqui, sacou? A gente tá fazendo análise por alto, acho. Eu, por exemplo, eu não sei qual é... Assim, não é que eu não sei a diferença, mas eu sei que a edição de som e mixagem de som... Eu não sei se mixagem de som é mais aquela parada de, tipo... Como posso explicar? Explosões, se é realmente tem um efeito que tem que passar, de balas não, e tal, se faz o tempo certo. Essa é edição de som, né? Então, pronto, é Dunkirk. É certo, Dunkirk, é certo. The Oscar goes to... Sou a Valdemar. Agora a gente vai falar da melhor mixagem de som. São cinco candidatos novamente e, coincidentemente, os mesmos indicados da indicação anterior, da melhor edição de som. São eles, Em Ritmo de Fuga, Blade Runner 2049, Dunkirk, A Forma da Água e Star Wars, Os Últimos Jedi. Eu vou colocar de novo A Forma da Água porque o bagulho é louco. Eu ponho Em Ritmo de Fuga de novo porque o bagulho é loucaço. E agora sim, agora eu concordo com o Jock e acho que mixagem de som, quem vai ganhar é Baby Driver. Porque, caramba, esse filme também, ele é sensacional nas entrelinhas. Ele, igual o Jock falou, toda... Ele faz como se fosse... Vou dar uma linguagem mais... A galera mais jovem poder entender. É aquela sincronia dos memes da South American Memes. É, só pra vocês entenderem, é muito bem feito. Cara, não só isso, mas todo o visual do filme é perfeito. Por exemplo, a primeira cena que ele sai pra pegar café, e aí ele vai passando assim ao redor, e aí o bairro vai sincronizando com a música, e o sentimento dele é incrível, assim. Então, pra mim, mixagem de som é Em Ritmo de Fuga. É certo. The Oscar goes to... Sou a Valdemar. Vamos agora para melhor maquiagem e cabelo, com três indicações. O Destino de uma Nação, Extraordinário e Victoria e Abdul, O Confidente da Rainha. Eu vou em Victoria e Abdul, porque esse... Botou a Inglaterra e... Todo aquele figurino pomposo que a gente já conhece, eu chuto Victoria Abdul. Eu acho que quem vai levar o Oscar de melhor maquiagem, assim, é ele. Provavelmente é isso. Pra mim, eu acho que quem leva é o Destino de uma Nação, só por causa do cuidado com os figurinos da época. Beleza, agora eu vou fazer a famosa metrificação de louco. E eu vou voltar no Extraordinário, porque o nome já diz. Extraordinário. Se ele não ganhar isso, não é extraordinário. Não merece o nome. E porque foi o que sobrou, né, Arte? Não, eu tava pensando. Eu ia falar extraordinário, eu juro. Vocês fizeram certinho. The Oscar goes to. Sou a Valdemar. Então vamos pra melhor figurino. As indicações são A Bela e a Fera, O Destino de uma Nação, Trama Fantasma, A Forma da Água e Victoria Abdul, Confidente da Rainha. Eu acho que nessa aí Victoria Abdul ganham. Interessante. Nesse caso, eu acho que melhor figurino, A Forma da Água. Melhor figurino é... Eu acho que não. Eu mudei de ideia, eu acho que eu vou estar em Victoria Abdul também. Eu acho que em questão de figurino, esse filme, ele tem mais detalhes. O nome já diz Victoria Abdul, ou seja, a Victoria deve ser uma rainha inglesa e o Abdul deve ser algum cara da Índia. Ava, é mesmo? Desse lugar aí, então o figurino ele tem que estar muito pra poder, sabe, te fazer acreditar que esses dois podem se juntar. Então eu acho que também Victoria Abdul vai ganhar de melhor figurino. O nome já diz a melhor desculpa de todos os Jones. É, já tá certo. O nome já tá entregando quem vai vencer o de melhor figurino. Eu queria botar em A Forma da Água, mas eu duvido, velho. Acho que A Forma da Água não ganha. Vai, acha. Quem vai vencer vai ser a Trama Fantasma. Não, porque cara, é uma melhor figurino. Melhor figurino poderia ser A Bela e a Fera, né, velho? Putz, é verdade. Mano, vai ser a Trama Fantasma, cara. Uma Trama Fantasma. Olha esse título, cara. Nossa, eu tô julgando comigo ignorância. Faz sentido a arte ser a Trama Fantasma, porque o filme é baseado no foco de moda britânica e do jeito que o cara veste a realeza e tal. Então. Exatamente, eu tô falando, mano. vai comigo, cara. É sobre um criador de vestidos, então faz sentido ganhar a melhor figurina. The Oscar goes to... Sr. Valdemar. Agora a gente vai falar da melhor fotografia e eu vou falar primeiro o nome do filme e depois o nome do diretor de fotografia. Primeiramente nós temos Blade Runner 2049 com o Roger Deakins, O Destino de uma Nação com Bruno Del Bonel, Mudbound, Lágrimas sobre Mississippi com Rachel Morrison, Dunkirk com Hoyt Van Hoytema. Ok, que não, né? Complicado, né, véi? É. Essa foi foda pra ler na improvisada. E A Forma da Água, com Dan Lausten. E pra mim, quem vai ganhar vai ser A Forma da Água, isso aí. Porque é A Forma da Água. Nada mais bonito de tu fotografar. Como eu tava conversando com o John antes do podcast começar e tal, e eu falei que o trailer de Blade Runner já ganha de todo o resto. Então, meu indicado a melhor fotografia é Blade Runner. Olha, a gente tava conversando com o Jobs e, cara... Dunkirk, ele também tem uma fotografia sensacional, porque Nolan, ele faz realmente entrar dentro da guerra, você faz realmente sentir como os soldados que estão presos na ilha, ele te faz você sentir a apreensão deles, mas, Blade Runner é fantástico, a fotografia desse filme é... sensacional, ele conseguiu pegar todos os elementos do primeiro filme e colocar coisa nova, porque esse filme ele coloca muito mais elementos novos. Então eu acredito que sim, Blade Runner 2049 vai ganhar o prêmio de melhor fotografia. É nóis. The Oscar goes to... Sr. Valdemar. Vamos agora para a melhor canção original. Os indicados são Remember Me, de Viva, A Vida é uma Festa, Kristen Anderson Lopes e Robert Lopes, olha a família Lopes, This Is Me, O Rei do Show, Benji Pasek e Justin Paul, Mighty River, de Mountboard, Lágrimas sobre Mississippi, de Mary J. Bleach? Rafael Sadik e Tara Stinson, Mister of Love, de Me Chame Pelo Seu Nome, de Sufjan Stevens. É Sufjan? Como é que é a arte, o F e o J juntos? Sufjan. Sufjan. Pode ser Sufjan. Sei lá. Stand Up For So Many. Como? For So Many. De Marshall. Something! So Many! Sei lá, vem, caguei. Como é que é? Eu vou ler de novo então. É Stand Up For Something. Ah, é. Stand Up For Something. Nossa, que vergonha. Nossa. Triste, né, véi? Puta, mano. Essa foi foda. Foi foda. Diane. Bom. Eu acredito que quem vai ganhar vai ser This Is Me, do Rei do Show, porque é um musical e musical sempre ganha de melhor canção original. É fácil. É, mas a gente tem outras canções aí que são bonitas. Eu escutei 4 delas já hoje. Que eu ia fazer esse podcast, então eu acho que Mystery of Love, de Me Chame Pelo Seu Nome, deve ganhar essa. Pra mim, quem vai ganhar vai ser o Remember Me, do Viva, A Vida é uma Festa. Porque Viva, cara, A Vida é uma Festa. É isso. The Oscar goes to... Sr. Valdemar. Bem, galera, a gente tá entrando agora em melhor animação e os indicados são O Poderoso Chefinho, Viva, A Vida é uma Festa, O Touro Ferdinando, poderia ganhar pra vir alguma coisa pro Brasil, Com Amor, Van Gogh e The Breadwinner. E eu acho que a melhor animação deve ganhar Viva, A Vida é uma Festa, tá estourado aí e a animação é legal, é Pixar, então... É, eu vou concordar dessa vez com o Jobs... Vai ser Viva, A Vida é uma Festa, porque Viva, A Vida é uma Festa. E vai ficar nesse pra sempre. É isso, e, cara. Caramba, velho, o Touro Ferdinando, eu vi os trailers, não me empolgou muito. Pra mim é uma animação como qualquer outra. Eu entendo que é brasileiro, mas assim, pra mim é como se fosse um Kung Fu Panda da vida. Sim. O Poderoso Chefão, eu não sei o que esse filme tá fazendo aqui, porque esse filme nem presta, Galinha Pintadinha é muito melhor, pelo amor de Deus. A Fuga das Galinhas é muito bom. É, não, pelo amor de Deus, Fuga das Galinhas, né? A gente vai ficar 3 horas só pra poder discutir um filme desse. Com Amor, Van Gogh, esse filme, ele é lindo porque ele pega todo o estilo de pintura do Van Gogh e faz um filme contando a história dele. Então, a animação desse filme é bonita, mas eu concordo com vocês, eu vou ficar com Viva, A Vida é uma Festa. Porque é Pixar e Pixar. Porque assim, Pixar ele é muito mais além. Ela não faz uma animação bonita por ser bonita, ela quer te contar algo, quer te deixar uma mensagem pro fundo, por trás, na verdade, pro fundo, na verdade. Gay! Quer te deixar uma mensagem por trás e quer te fazer pensar sobre sua vida. E eu acredito que Viva tem esse caráter também de fazer pensar sobre a vida, de que ela é curta, mas que ela também pode ser incrível. Então eu vou viver a vida. Você recebeu a mensagem da vida por trás, Não, você recebeu de áudio. Não, você que fala aí, rapaz. Ah, tá. Como é que é? É curta, mas é divertido. É isso que você falou pra ela, John? Não, não, jamais. Não, The Oscar goes to. Sou Valdemar. E vamos então para melhor roteiro adaptado, com Artista do Desastre, Me Chame Pelo Seu Nome, Logan, A Grande Jogada e Mudbound. É Mudbound? Eu chamo de Lágrimas Mudbound. Mudbound, né? E Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi. Logan foi legal. A gente, tanto mundo aqui ama Logan, adorou o filme, é incrível mesmo, encerrou a trilogia do Wolverine perfeitamente. Mas esse roteiro adaptado, eu não acho que ele ganha. Eu não acho que ele ganha. E eu acredito que Me Chama Pelo Seu Nome vai levar esse Oscar de melhor roteiro adaptado. Porque, assim, Artista do Desastre é um filmaço também. Ele conta a história de um dos considerado o pior filme de todos os tempos. Mas eu acho que Me Chame Pelo Seu Nome. Não, acho que. É, Me Chama Pelo Seu Nome, eu acredito que ganha. Eu tô em dúvida entre Artista do Desastre e Me Chama Pelo Seu Nome, mas eu vou pelo Me Chama Pelo Seu Nome. Eu acho que quem vai ganhar o roteiro adaptado vai ser ele. Eu vou Logan, não porque eu acho que ele vai ganhar, mas porque eu quero que ele ganhe. Então, tamo firme e forte, Logan. Eu vou de Logan também, porque realmente eu quero que ele ganhe. Não é porque vai, mas ia ser da hora, tá ligado? Quem sabe, né, velho? Porque, tipo, Mad Max ganhou 5. Então, Logan ganhar. E Esquadrão Suicida ganhou de melhor maquiagem. Então tá de boa. Eu acho que é provável. Mas o Artista do Desastre, ele também é interessantíssimo. Se ele ganhar, eu também ficaria feliz. The Oscar goes to. Sou Valdemar. Agora a gente vai falar do melhor roteiro original. E nós temos 5 indicados. Primeiro é Doentes de Amor. Segundo é Corra. Terceiro é Lady Bird. Não é Lady Bug, hein? Lady Bird. A Hora de Voar. Lady Bird. A forma da Água. E 3 Anúncios para o Crime. Até porque se fosse Lady Bug. É uma hacker que é, na verdade, a menina de Patricinha, que é uma hacker. Eu gosto de Lady Bug, cara. É muito louco. A música é foda, mano. Na verdade, não é Lady. Não é Lady Bird, é Lady Murphy. Meu Deus. Vai, Art. Na minha humilde opinião, quem vai ganhar vai ser o Corra. Porque eu ouvi falar que esse filme é fodido. Eu ouvi falar também que é um filme de terror, assim, incrível e tem uma história bem legalzona. É um bom chute, Art. É realmente um bom chute. É um bom chute, mas eu acho que quem leva essa é A Forma da Água. Só pela história, pela inovação da história, a parada de. A mulher se apaixonada por alienígena que vive dentro da água e ela ser surda. E todo esse. Ela não é surda, ela é muda. Ela é muda? É, você falou surda e muda, e toda vez que a gente falava surdo e mudo no podcast, eu botava um Errou! Eu ouvi. Faustão. Ela é genial. Muda? Obrigado, acho que foi eu que editei. Então tá, ela é muda e. Então só por isso, acho que A Forma da Água leva. Eu acredito que sim, que ela é muda, porque ela mostra música pra ele, e se ela mostra música pra ele ouvir é porque ela deve escutar, né? Né? Eu acho. Mano, eu não acho que ela ser muda vai mudar alguma coisa. Não, é só pra gente já ter um. Meta. O John não entendeu. Eu não acredito nisso, aí ele fez de novo. Não, acho, pelo amor de Deus, cara. Ai. Eu esqueci, velho. Ainda bem que na próxima vez que a gente dá uma ideia dessa, eu vou botar a música dos Trapalhões, sério. É sério. Puta, não dá não. Sim, vamos a votações então. Eu vou votar em. Acho que eu também vou votar em melhor roteiro original, vou com a Forma da Água. Eu acho que é dele. Esse filme não. Não, como eu repito novamente, ele não concorreu a tantos Oscars à toa. Eu acho que com certeza o melhor roteiro original ele ganha. Eu não sei se Lady Bird ganha. Talvez o Oscar esteja a favor de votar nesse filme, mas eu acredito que A Forma da Água leva também. The Oscar goes to. Sr. Valdemar. Bem, galera, vamos agora para a melhor atriz coadjuvante. As indicadas são Mary de Jay Bleed, o Mad Band, Lágrimas sobre o Mississippi, Alison Janney, por Aitonia, Laurie Metcalf, por Lady Bird, A Hora de Voar, Octavia Spencer, pela Forma da Água, e Lisley Manville, pela Trama Fantasma. Na minha opinião, quem leva essa é Laurie Metcalf. Também, já digo logo, já desculpa atrapalhar, mas vamos fazer logo também. Todo mundo aqui, junto, acho que quem vai ganhar vai ser ela. É, porque embora A Forma da Água pareça ser um filme muito foda e que interpretar uma muda seja difícil, parece que esse Lady Bird vai ser uma parada bem mais focada na atriz em si, sabe? Então isso vai dar uns pontos pra ela. Mas como é a atriz coadjuvante, é a segunda atriz, entendeu, acho? Então não é a principal não ainda. É a principal. Eu acho que... Então, mas eu acho que eu acredito... Ixi, vacilei. Ah, tanto faz. Eu vou... Isso aí. The Oscar goes to... Sr. Valdemar. Vamos então agora para melhor ator coadjuvante. William Dafoe, por Projeto Flórida. Woody Harrelson, por Três Anúncios para o Crime. Richard Jenkins, para A Forma da Água. Richard Jenkins, para quem não sabe, eu acho que é o cara, é o Zod, não é não? É o Zod. Christopher Plummer, Todo o Dinheiro do Mundo. E Sam Rockwell, por Três Anúncios para o Crime. E véi... William Dafoe, você tá merecendo. Você sumiu e agora voltou com tudo. William Dafoe, você merece. Melhor ator coadjuvante, eu voto em William Dafoe. Eu acho que nesse caso aí. Vai, William Dafoe merece, então Projeto Flórida, William Dafoe. Na minha opinião, quem vai ganhar vai ser Richard Jenkins, da Forma da Água. Porque eu já falei no anterior da Forma da Água, vai ser esse também a Forma da Água. E também vai ser o mesmo no ator e atriz. Interessante, não? E esse cara tá muito bem. Ele é o melhor vilão do DCU, né? Do DCU Cinematic Universe. Ele é o melhor. Disparado. Então acredito que... Quem que ele também... fez? Ele fez Zod. Quem é Zod mesmo? Do Superman. O vilão Homem de Aço. Ah! Eu não vi esse... E é massa que ele faz toda uma cara séria assim, só existe um jeito disso acabar, ou eu ou você morre, ou eu morro. É sensacional. É, não, é ruim, é desse. The Oscar goes to... Sr. Valdemar. Agora a gente vai falar dos melhores atores. Nós temos aqui Timothy Chalamet, do filme Me Chame Pelo Seu Nome. Daniel Day-Lewis, do Trama Fantasma. Daniel Kaluuya, de Corra. Gary Oldman, de O Destino de uma Nação. E Denzel Washington, de Roman J. Israel. Na minha opinião, quem vai ser o Daniel Kaluuya, de Corra. Eu acho que quem leva essa é o negão Denzel Washington. Eu confio muito, até porque é um filme sobre uma personalidade. E geralmente filmes sobre alguém. O ator tem que se empenhar muito pra desempenhar o papel, então Denzel Washington. Eu também votaria em Denzel Washington, mas não acredito que ele vença. Denzel Washington já tem muito Oscar na carreira, não acredito que vença. O Daniel Kaluuya também, acho que não acredito que não vence. O Daniel Day-Lewis já ganhou. O Timothée Chalamet, pelo Me Chame Pelo Seu Nome, acredito que não ganhe. E foi como o Joss falou, quando você interpreta um personagem da história, você tem que realmente ir atrás... Então eu vou ficar com Gary Oldman, O Destino de uma Nação, porque ele interpreta ninguém menos do que mais do que o cara, o... Putz, como é que é o nome do maluco? O Winston Churchill? Então o Gary Oldman também já tá merecendo há muito tempo, tanto ficar gritando no cinema, ele merece. Eu vou votar em Gary Oldman. The Oscar goes to... Sou a Valdemar. Entrando em melhor atriz, a gente tem 5 indicadas. A primeira é Sally Hawkins, por Forma da Água. Frances McDormand, pela 3 Anúncios para um Crime. Margot Robbie, pela Aitonia. Saoirse Ronan, por Lady Bird, A Hora de Voar. Meryl Streep, por The Post, A Guerra Secreta. Na minha opinião, eu acho que quem leva essa é Sally Hawkins, porque é difícil desempenhar um papel sem conversar. Se ela tá aí, é porque ela fez bem. Então, A Forma da Água, Sally Hawkins. Na minha opinião, quem vai vencer vai ser a Sally Hawkins de A Forma da Água também. Porque eu falei que ia falar isso por causa dos outros, então vai ser esse mesmo. Bom, eu vou com... Como é que é o nome da menina do Lady Bird mesmo, Jobs? É... Saoirse Ronan. Pois é, eu acho que eu vou com ela também. Não, mudei de ideia, eu vou com a galera. Eu vou com o Sally Hawkins. A Forma da Água. É, eu quero mudar que pra... Eu quero mudar pra Lady Bird. Não, agora já era. Por favor. Manda, sou eu, tô brincando já. Se você quer mudar, então... Ah, eu quero mudar pra Lady Bird. Certo. Então, arte muda. É isso aí, não gosto de mainstream. Que viadinho. The Oscar goes to... Sou a Valdemar. Vamos para agora a melhor direção. Os indicados são Dunkirk, por Christopher Nolan. Corra, por Jordan Peele. Lady Bird, A Hora de Voar, por Greta Gerwig. Trama Fantasma, por Paul Thomas Anderson. E A Forma da Água, de Guilherme Del Toro. Eu nem preciso falar mais nada. Olha, Nolan, você é um cara, você faz filmes sensacionais, você sabe disso. Mas esse ano não é seu, cara. Me perdoe, mas esse ano não é seu. Esse ano é de Guilherme Del Toro, A Forma da Água. Guilherme, chegou sua hora. Você fez muito filme bom nessa vida, velho. Chegou sua hora. Essa Greta Gerwig, ela fez a Lady Bird. Eu acredito também que deve ser um filme muito bom, mas ela começou agora, ela não tem muito tempo e você já tá aqui. Se você já é velho na galera, o Oscar é seu. Guilherme Del Toro, A Forma da Água. Tamo junto nessa opinião aí. Pra mim, Guilherme Del Toro merece. Vai ser Guilherme Del Toro, A Forma da Água. Eu ia votar na Forma da Água, mas agora eu vou votar na Lady Bird. Porque eu sou fora do mainstream. É isso aí. Bora lá, Greta. Ela vai dar um couro. O que filho da mãe, aí o Jobs acerta e ele erra. Ou ele acerta e o Jobs erra. Interessante. E eu quero saber até onde isso vai. The Oscar goes to... Sou a Valdemar. Chegamos à parte principal do Oscar, melhor filme. Os indicados são Me Chame Pelo Seu Nome, O Destino de uma Nação, Dunkirk, Corra, Lady Bird, A Hora de Voar, Trama Fantasma, The Post, A Guerra Secreta, A Forma da Água, 3 Anúncios para um Crime. Eu acho que melhor filme, 3 Anúncios para um Crime leva essa. Olha só, ano passado e ano retrasado, o Oscar ficou com a mania de concorrer filmes a mais de 10 indicações. Isso aconteceu com La La Land e aconteceu, se não me engano, 2016. Teve algum outro filme que concorreu e que na verdade quem ganhou foi o Birdman. Mas, não, Birdman ganhou em 2015. Só que esse ano eu não acho que eles vão seguir o mesmo exemplo. Porque ano passado, por exemplo, La La Land concorreu a tantos e no final quem ganhou foi Moonlight. Eu acredito que eu tava botando fé na Forma da Água, mas acho que ele não vai ganhar de melhor filme. Eu acredito que quem vai ficar vai ser com Lady Bird, A Hora de Voar. Eu acho que o Oscar é desse filme, tá merecendo. Eu acho que todo o movimento feminista que tá crescendo, eu acredito que o Oscar ele tá de olho nisso. E não sei se é uma maneira de recompensar, não, eu acredito que não, mas é uma maneira de mostrar que o mundo tá prestando atenção. E acredito que sim, Lady Bird vai vencer o de melhor filme. Eu vou escolher... o que eu escolho? São muitas opções. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer o celular com os olhos fechados e vou tentar achar cair um filme. Pronto. Efeitos visuais. Muito pra baixo. Muito pra cima. Tá bom, de novo. Me Chame Pelo Seu Nome. É isso aí, bora. Me Chame Pelo Seu Nome, é esse. Então, a arte voltou e Me Chame Pelo Seu Nome. Muito bem, galera, esse foi o nosso mini podcast sobre o Oscar. Eu espero que você tenha curtido. E a gente volta depois de março para decidir quem foi que venceu. E eu espero vencer, porque eu não quero que ninguém me substitua durante um episódio, não quero isso na minha vida. Mas quem mora aqui sou eu. E um imperador não pode sair do trono. É isso aí. Mais algum recado aí, nobres companheiros críticos de cinema? Queria falar aí pra quem não me conhece, me seguir no Instagram. É isso aí. Muito bem, pessoal. Então até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. É o podcast Tijolinho, é especial. Nossa, essa piada foi muito pesada, viu? Só pra você saber.